Marta, Marta, por que você disse este nome? Eita porra, cheguei cedo demais. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Fala galera! Estamos começando mais um Drops do Bem Amiche! Bem Tropiche! Desculpa. Fala galera! Estamos começando mais um Bem Amiche! Isso tem que ir inteiro, cara. Sei lá o que vai. Vamos descobrir depois o que vai virar isso aqui, né, cara? Eu sou Evandro e aqui comigo temos o Godaka! É, sem esperança pro Shazam, cara. Sem esperança. Temos o Flammer! Siga em frente, olhe para o lado. Passei o dia jogando essa merda, velho. Temos o Zwest! Ah, pode ter esperança, Godoka. O homem não consegue fazer mais de dois filmes ao mesmo tempo, cara. Ah, cara, não sei. Eu tô imaginando até o relâmpago do Shazam é escuro depois do filme. Relâmpago negro, né? É. E temos também o Manhattan. Vini, você chegou, cara, que bom. E também o Sir Vini tentando entrar aí. Ué. Ele veio isso com o robô. Sou eu? Isso sou eu, não, ou não? Isso acho que é o Manhattan. A gente tá no horário. Era o Manhattan, cara. Parou. Era o Manhattan, parou. Manhattan, né? O Vini entrou naquela piscina da nave kryptoniana, por isso que tá com. Que tem uma lula boiando ali uma hora. A piscina de rola? Aquilo é dengue, mosquito da dengue de cripto. Tem lula molusco ali dentro do bagulho. Então, galera, vamos. Isso. Estamos aí, né, pra falar desse filme maravilhoso. Que é o Batman vs Superman. Todo, a maioria aqui já assistiu. Quem não assistiu não vai assistir. Ah, a gente, menos o Flammer, a gente vai falar de BVS, é isso, mano? Estamos gravando pra isso. Ai, que grosso! O Flammer só assistiu o trailer, né? Mas o trailer mostra tudo. Eu vi a versão pocket do filme. É, a versão resumida. Visionário, pô, o cara fez um filme antes de lançar o filme, e lançou o filme, um monte de gente pagou pra ver o filme que ele já tinha lançado no YouTube, tá ligado? É. Lançou no YouTube em um filme de 3 minutos. Aqui com o slow motion dura 2 horas e meia. É um curto. Então vamos lá então, cara. Não sei por onde a gente pode começar. A gente pode dar, vai dar spoiler nisso? Dando a nota. Ah, pode... começar dando a nota e encerrar por aqui, tá ligado? Pode mandar spoiler a vontes, cara. Não, spoiler a vontes, cara. Que isso? Eu tô pouco me fudendo. Isso aqui vai sair, sei lá, daqui a 2 semanas. Então todo mundo já vai ter visto. Quem não assistiu, foda-se. Não vai assistir. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, é pau no cu do ultrabadernista, se não é um filme bom, tá? Foi lá assistir aquela porra, tu achou uma merda e não admitiu pra não largar o osso, que foi o que aconteceu, tá? Não é um filme horrível, mas não é um filme bom. Não é. Nunca será. Eu saí achando um filme mediano, tá ligado? Eu saí assim, tá, passável. Aí conforme eu ia indo pra casa, eu ia relembrando cenas, relembrando coisas, ele foi meio que decaindo, assim. Eu ainda acho um filme mediano, cara. Tipo, nível de nota 7,5. Não acho tão ruim, tá. Assim. Acho que teve muita coisa que me incomodou, sabe? É, cara, quanto mais você pensa no filme, mais coisas te incomodam depois. É exatamente esse o problema. E é isso que eu tava tentando fazer. Tava tentando lembrar do filme, ver, separar as partes ruins dele, mas, tipo, fora as coisas que já me incomodou ali mesmo, não consegui pensar em mais nada. É, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu saí do cinema e eu senti um vazio, cara. Tipo assim, tu não sabe se aquilo ali foi ruim, tu não sabe o que tu pensa, o que tu acha daquilo ali, tipo, só que eu saí extremamente decepcionado, porque, tipo, Marrata, Marrata, não sei o que tá fazendo aí, mas tá dando uma rouba. É, é, para com essa porra de barulho aí. O Vini xingando, né? É a curiosa que passando do lado do Manhattan agora. Nossa, quero deixar bem claro, eu nunca ouvi o meu barulho, então eu tô de boa. É... Exato, também não tô ouvindo nada aqui. É, tá tranquilo. Quando eu saí do cinema... Quando eu saí do cinema pra assistir o Batman ver Superman... Eu saí de lá, cara, que, tipo, eu não tava puto da cara, do tipo assim, eu estou achando esse filme uma bosta. Eu tava com aquele sentimento de pai decepcionado, sabe? Quando, tipo, sei lá, pega o filho fumando crack em casa, depois de ter vendido a televisão, sabe? Tipo, eu não tava puto da cara, eu não tô brabo porque venderam a minha televisão pra comprar pedra. Eu tô decepcionado, cara, porque eu realmente esperava que fosse ser um bagulho assim. Eu ia sair de lá dizendo assim, não... A DC vai ser foda nos cinemas. Estou lavando minha boca imunda a respeito do Homem de Aço, que eu não achei um filme bom. Então, tipo, eu achei que eu ia sair de lá, tipo assim, ó, chupa essa. Só que, cara, eu saí de lá e eu fiquei assim, que porra foi essa, cara? É tanta coisa, e tanta coisa que não tem sentido, e tanta coisa que não precisava estar ali. E eu fui, cara, eu sei lá, cara. Eu tava meio que tentando entender tudo aquilo que tava acontecendo. E o brother... Parece que eles tentaram colocar, tipo, uns três filmes... O conteúdo de três filmes num é, só. É, exatamente. Assim, eu fui ver com o Coruja e com uns brothers meus. E, cara, tava todo mundo na mesma vibe. Sabe quando tu sai do... Saíram naquela bad. É, sabe quando tu vai pra uma festa e daí a festa tá ruim. E daí tu sai numa bad do tipo assim... Cara, o que foi isso, sabe? Tipo, nós tava assim... A gente queria muito ter gostado do filme. Apesar de eu ser um marveco. Eu também, cara. Eu também sou marveco. Mas eu acho que é isso, o Vini. Todo mundo você, quer você ir pro cinema. Você foi lá esperando ver alguma coisa boa. Eu não fui, cara. E não me decepcionei. Não esperava ver nada bom. Não. Pera isso. Como assim, eu cara? Esperava todo mundo... Cara, você viu o trailer, Vini? Eu não esperava. Todo mundo que foi ver essa porra esperava que fosse um bagulho fenomenal de outro mundo, cara. Cara, é a trindade no cinema. Se tivesse visto o trailer, o Vini, já via que não ia ser essas coisas, cara. Não, cara, mas eu tava esperando que eu tivesse enganado. O Godoc ia falar isso. Eu fui pro cinema esperando um filme medíocre. E eu ainda me decepcionei porque ele é abaixo. Eu queria ver a Trindade e tal. Eu curto pra caralho a DC. Eu fiquei muito decepcionado. E não só eu tava com um colega meu, Deceneco, do caralho, do meu lado, com o irmão dele também, que lê quadrinhos, sabe? E o cinema lotado de gente. E não foi só assim, eu olhando pra cara deles e que merda, né? Todo mundo, na hora que acendeu a luz, eu olhei assim em volta. Todo mundo com aquela cara de... Ô, Godoc, na minha sessão, cara, não sei se tinha alguma escola especial liberando aluno, mas na minha sessão teve criança chorando quando o Superman morreu. Puta que pariu. Só criança pra sentir alguma coisa aquela morte que não fez sentido nenhum, né? E teve... Bom, devia ser os malucão, sei lá, cara. Devia ser uns caras bêbados. Mas teve nego dando. Tipo. Ah, que legal, cara, não sei o quê. Quando o filme acabou, tá ligado? Quando. Tipo, nossa, que bom, cara. Acabou essa porra! Alguém sozinho começou a bater palma ali, tá ligado? Você viu as pedras? Teve gente realmente animada, cara. Eu percebi o seguinte, perguntando. Quanto mais a pessoa conhece de quadrinhos, menos ela gosta. É, tipo isso aí. Pode ser. Se caracteriza bastante, né, os personagens. Mas tava isso muito foi outra coisa também, Marrata. É aquele insight que eu tive semana passada com vocês, cara. Não é o Batman Super-Homem que a gente conhece. É o Batman Super-Homem 952. Não faço ideia. O Batman 952 mata? Todo mundo? Mata. Mata geral. Metralha, fuzila. Usam a porra de um carro com corpos dentro do carro como arma em cima do outro carro? Não. Peraí. Primeiro ele inutiliza o carro, depois ele joga um dardo com um cabo de aço no carro, sai andando por aí, esculachando a cidade e o carro na porrada, e depois ele faz uma curva, o carro vira um mortal e cai em cima de outro carro. Lembrando que haviam quatro pessoas dentro de cada carro. Então são oito pessoas que morreram. Ali já era, os quatro caras. Mas aí já é culposo, Vini. É culposo? É culposo, sem intenção de matar. Como? Tipo, o Batman atirou, sabia que tava no quadrinho, é isso? É tipo Deadpool. Tipo, quando ele sai atirando nos caras, ele não atira nos caras, ele atira nos carros. Os carros explodiam só com os caras. Não, eu tô atirando no cara. A questão, tipo, se eu tô atirando com a minha Vulcan neste carro e acidentalmente eu acerto 127 balas naquele jovem que está dirigindo ele, a culpa não é minha. Aquele cara que está com uma metralhadora em cima, sem proteção nenhuma. Exatamente. O tiro rápido de bala vai nele. Quando ele atira no cara do lança-chamas lá, ele só quer inutilizar a arma do cara. Ele não explodisse. Ele tá mirando que na arma. O que matou não foi o Batman, mas sim a explosão que foi causada pela arma que o inimigo estava usando contra mim. É aquele cara que racionaliza assim, foi empurrir o cara do prédio, é a gravidade que vai matar ele. Quem mata uma cena acima da granada? Tem umas cenas que são escrotas. Tem uma hora que ele atropela um cara com o Batmóvel, cara. Ele passa com o Batmóvel por cima do caminhão, que tem uns três malucos, e daí ele arranca um pedaço do teto do caminhão e leva um maluco junto. Se isso não é matar alguém por querer matar uma pessoa, o que é isso? Eu li um negócio que o Snyder falou... Que isso era, como é que era? Era homicídio passivo, era um negócio assim. É o culposo, Vinho. É culposo. Não era culposo. Não foram essas palavras que o Snyder usou, mas o Snyder ele tentou justificar. Culposo é um termo usado pelo direito brasileiro. Ele baixa as calças e mata. Eu tô ligado. Mas é que a partir do momento em que tu tá tentando justificar uma cagada tua com um bagulho que nem existe pra tentar explicar ele, meu, você já está errado. Não, cara, eu existe, Vinho. E é o seguinte, esse é o Batman do. Do Frank Miller, daquela porra, aquela série horrível, cara. Como é que é? All Star? É. Que mata geral, cara. Eu não assisti. Eu não li, quer dizer. É isso, o All Star Batman ele mata geral, cara. Ah, cara, não dá pra levar. É do Miller. Miller com o arte do Jim Lee. O meu amigo com quem eu assisti o filme, ele curte o All Star Batman. Nem ele conseguiu gostar daquele filme. Que horrível ele tem. Horrível. Ele gosta do filme do Watchmen, cara. Ele não gosta de quadrinhos, ele gosta do Christopher Nolan. Não, ele foi esse. Tá aí o Manhattan usando o avatar do Coruja do Watchmen, dizendo no! Não, ele teve no em slow motion, né? No início do filme. O início do filme foi todo em slow motion. Eles mataram mais uma vez o Thomas e a Martha Wayne, só que dessa vez em slow motion, cara. É, com requinte e crueldade. E quando começou os morcegos sair e começaram a levitar o cara. A voar o menino. E eu disse que porra é essa? Eu também. Não, é tudo sonho, que vocês não entenderam. Caralho, não, pera. Tem aquela coisa de... Pequeno Príncipe, as andorinhas carregaram o menino, foi. Uhum. Só foram os morceguinhos, só quero morrer. Uma coisa que eu tenho que salientar boa no filme. O 3D dos primeiros 15, 20 minutos tava lindo. Sem brincadeira, tava muito bom. O orçamento 3D acabou com 20 minutos, cara. O 3D ficou uma bosta depois. Fica muito ruim. O 3D do começo é maravilhoso. Essa cena da Batcaverna dos morcegos vindo na tela e tal é fantástica. Depois é que no orçamento o 3D vinha junto com um roteiro bom. Aí acabou um, acabou o outro. Acabou os dois. Mas acontece em filme 3D, normal. Porque a porra do filme já era escuro, velho. Então, mais verdade. Olha o Manhattan. Tá, mas calma aí. Vamos só deixar. Porque assim, não, deixa eu só falar uma coisa. Naquela luta do Batman, quando ele começa a bater em um monte de maluco ao mesmo tempo, eu tirei o óculos 3D, cara, porque eu não tava entendendo porra nenhuma que tava acontecendo na cena. Eu preferi ver ela embaralhada ali, dupla, do que com óculos 3D, porque eu não tava vendo porra nenhuma, velho. Ah, eu gostei das cenas de luta, menos a última. Achei de boa. A luta do Batman batendo os caras foi bem, bem da hora. Aquela do que aparece o símbolo do Ômega, que aparece os paradigmas. Não, esquece isso. Não, cara, que merda é essa? Ok, deixa pra lá então. Mas o... Eu só achei estranho essa parte da cena do Ômega, porque o Batman... Aí eu achei um buraco de roteiro mesmo, que o Batman não sabe nada do Darkseid. Não. Como é que ele sonhou com aquilo? Não, E ele tá sonhando e aí aparece o Flash pra ele, né, não, cara? E o Flash... O amigo meu falou que isso aí era fazer muito sentido, porque o Flash, ele tinha viajado no tempo. Eu, sim, mas ele viajou no tempo pra dentro do sonho do Batman. Ele não... Você sabe se... O Deceneco desesperado. Você sabe se foi um sonho? Não, não foi um sonho, não. Cara, que... Não, cara, o cara viaja... só acorda, né? O Flash viajou no tempo... atrapalhou as folhas que surgiram do cu do Batman, porque não tinha folha sulfite em lugar nenhum na Batcaverna. Oh, fudeu, não sei o que, fudeu! E não, peraí, eu tô no lugar errado, eu cheguei antes, cheguei depois, cheguei na puta que pariu, vazei! E vira aquele caos na Batcaverna. O Batman levanta, tá todo arrumadinho, ou seja, o Flash anestesiou o cara pra ele dormir, ficou no tempo, 5 minutos, catando a papelada, catando sujeira, varrendo a Batcaverna, depois vazou. Entendeu? E o Batman acordou meio... É que ele é rápido, cara. Você não vive fazendo isso, cara. É, você não vive arrumando a caverna. Ele é muito rápido. Não teve irmão do Nolan que participou do roteiro, da produção? Ah, não sei. Então, o cara achou que era Inception e botou tudo junto, cara, nesse balaio. Porque, cara, e tipo, a cena que tem as melhores lutas é um sonho do cara, né, cara? Que ele sai lá batendo na galera com aquela arma de borracha, porque quando ele pula do caminhão com aquela metralhadora, a metralhadora se dobra na mão dele. Depois eu vou ver se eu acho um gif que eu vi hoje. O vibrador em formato de metralhadora. É, cara, eu acho que era o vibrador dele. Essa aí é a cena lá do... daquele futuro apocalíptico lá que ele acorda. Isso. Pois é, mas você vê que os caras se posicionam pra atirar nele. Os caras chegam perto pra apontar pra ele, assim, a 1 metro de distância. É e esperam ele bater no outro cara pra eles... Ó, oh, tô aqui, me bate. Aí eles batem. É igual aquele cara que você atira no chão na luta do Batman lá, do Dark Knight. Sim, sim. Só com vento, cara. O cara é um dobrador do ar. Muito preparo, cara. Muito preparo. Cara, começando do começo, né, velho? O Metrópolis é colada em Gotham. Colada. Né? Ah, é. Cara, Ponte Rio, Niterói é Ponte Gotham Metrópolis, entendeu? Isso é uma coisa assim, que eles nunca se decidem nos quadrinhos também, viu? A distância de uma cidade pra outra. Sim, não, gente, só me incomodou porque eles ficam muito... Tu nunca sabe se eles estão em Gotham ou Metrópolis, sabe? Eu não senti muita diferença entre as cidades. A arquitetura tá igual, né, cara? O Gotham não parece Gotham. Cadê aquelas estátuas gigantes do filme do Joel Schumacher lá, cara? Que tem um, não, que cara, tem um prédio, não tem estátua. Cadê as ruas sujas? Cadê os prédios velhos? Não tem. É, então, Gotham não passa a ideia de ser uma cidade que viveu durante a crise de 29, sei lá, aqueles prédios gigantes. Pois é, tipo, é uma cidade Gotham City. Ela surgiu no Velho Oeste, velho. É uma cidade muito antiga. Sim, mas ela teve o crescimento dela, parece... Ela foi uma cidade que teve apogeu na Era de Ouro dos Estados Unidos, quando foi o pico de PIB do país. Essa área decor... Isso é de verdade, isso é de verdade que tu tá falando. Não, é porque ela é baseada em... Tá garibando, hein? Ela é baseada nesse aspecto de cidades. Tem cidades assim nos Estados Unidos, com prédios antigos. Sim, Nova sim. York mesmo, tem muitas prédios assim. É, o centro de Nova York. Eu sempre vi Gotham City como uma cidade gótica, né? O nome, né? Só que uma versão gótica, tipo, sei lá, de uma Nova York, de uma Chicago, que são cidades extremamente grandes, que tem uma história, tu entende? Agora, tipo... Isso. E eu achava aquela estética do Joel Schumacher. Eu achava a estética do Tim Burton muito a fuder. E eu acho que isso do Tim Burton não dá pra reclamar, cara. Aquela o Joel cidade... Schumacher tinha uma estátua gigantesca com os braços abertos, pô. Que o mundo tinha. Sim, uma piroca enorme. É horrível aquela merda. Deliciosa, enorme. Ui. Mas e aí, cara, no começo do filme tá explodindo Metrópolis, o Bruce Wayne olha, eita porra, vou lá. Daí ele pega o carro, porque ele tem que fazer o comercial da porra do carro, né, velho, que pra aparecer na muito televisão. Muito Renegade, de... muito bom, muito econômico, muito confortável, isso. Viu? Muito bom. ele vai de carro até aquela porra lá e pra falar pros funcionários dele sair, porque tava todo mundo esperando uma ordem dele pra poder ir embora. Pois é, os caras estão parados na janela vendo aquela porra toda. Alô, aqui é o vivo Schneider, não pode sair do prédio, tem que cuidar das coisas da empresa. Fica aí! Fica aí! Fecha os vidros pra não entrar poeira! Isso! Porra, cara! Os negros tá morrendo! Porra, manda para pra pensar comigo, cara! Se a porra do prédio onde eu tô tá caindo, eu vou ligar pro meu chefe, mas que vá tomar no cu, cara! Eu quero não, salvar o meu rabo! Chefe, fudeu a cara, chefe! Isso, meus caras, é uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês. Vocês são pessoas que não trabalham em corporações. Gente de corporação não tem iniciativa própria. Ninguém, né? São tem robôs. SMS, são cara. Robôs. Gente de corporação são robôs. São todos robôs, Morty. Eles podem morrer à vontade, Morty. Não, se eu sair do prédio quando ele já desabando, pode ser que o senhor Bruce corte meu 13º salário. Cara, uma vez teve um alarme de incêndio no meu prédio com fumaça. E as pessoas foram instruídas a ficar no lugar. Ah, sério? Sério. E a reação lugar. Foi... Eles ficaram assinado no lugar. Assinado Satã, né? Não, aguarda a instrução. O chefe falou, não, vocês esperem, não sei o quê. E o pessoal vendo a fumaça, tá ligado? Pega o fogo, consumir sua carne. É, isso não tem desculpa. Gente de corporação é robô. Pode morrer à vontade. Não é problema. E aí... Isso faz com que o Bruce Wayne fique muito puto, muito bolado com o Superman. Ah, não, né, peraí, cara. Porra. Cara, o que que era aquele Batman boladaço, cara? Tipo, ele tava muito bolado, cara. Tipo assim, ó. Ele veio aqui e roubou minha bola. Eu não brinco mais. Vou bater nele. Caralho, velho. E o cara tava com um ódio inexplicável do maluco. Porque o Batman... Eu achei muito bizarro quando aquele policial tá passando e mostra a porra do Batman no teto ali, cuidado. Oh, eu gostei cara, dessa cena. Eu gostei da cena, não, cara. Eu achei legal. Eu achei maneiro. Aquele, é quase um filme de terror o Batman agindo, sim, saca? Sim. A galera, os caras, não, vocês estão salvos e tal. A mulher mete a mão na gás e assim, daqui eu não saio, filha da puta. O demônio tá aqui ainda. Exatamente. Eu achei. A única coisa que eu curti muito, velho. Foi justamente aquela vibe dele tá muito. Muito nervosão, muito raivoso, sabe? Tipo, porque eu sempre vi o Batman como um cara frio. E, tipo assim, ele é extremamente lógico dentro de um limite que o ser humano se permite de, tipo, se sacrificar pra salvar uma outra pessoa. Né? Que é o que o Super-Homem ele aparentemente caga pra isso, né? Tem uma cena que ele tá conversando com a Marta que ela olha pra ele e diz: Marta, por que tu falou Marta? Marta! Por que Marta? Ele disse esse nome! Porra, filha da puta, só existe tua mãe de Marta no mundo, ô desgraça! Tipo, como é o nome da sua mãe? Ele Helena. Tá falando com uma mulher, cara, e daí do meio do nada ela me solta a seguinte frase: você não precisa se importar com o que eles acham de você. Aí tu fica assim, caralho, velho, o pai do cara era um Vanderlei que colocava ele na vibe errada e a mãe dele é uma escrota do caralho. Aí tu fica tipo assim, não, ele vai olhar pra ela e vai dar uma lição de moral nela. Aí ele olha pra ela e diz assim, eu sei, eu não me importo. Mas que super-homem é esse, cara? É o Super-Homem 952, cara, que é inseguro. E é escrotão. Eu tô usando cara. A foto do Skype, inclusive. Isso, essa foto é esse Super-Homem, Vini. É isso que eu tô falando, cara. Não é o Super-Homem que a gente conhece, cara. O S do peito dele não é de esperança, é de especial. É de se foderam. É, tipo, de. Cara, o Super-Homem, ele, tipo, eu não lembro onde que eu ouvi isso. Eu não sei se foi no Confins do Universo que eu tava ouvindo, que é o podcast do Sidney Guzman, cara. Que eles falam, tipo, é um deprimido contra um cara na bad vibe, cara. Porque, tipo, o filme é bad vibeíssimo, velho. Um tá na merda, o outro tá achando tudo ruim. Tipo, a única pessoa ali que em um único momento do filme tava na vibe da hora era a Mulher Maravilha quando ela tava surrando o Apocalipse, cara. Só. Uhum. É, acho que ela tava feliz ali, né? Cara, tá. Tem uma hora que pra mim foi, guerra, ali que, foi ali que essa mulher me conquistou como Mulher Maravilha. Porque ela cai uma hora... Daí é uma cena bem desnecessária, que ela tá tipo com as pernas abertas, virada pra câmera, e o diabo a quatro. Ela olha pro Apocalipse e dá um sorrisinho de. Então tá bom, vamos brincar. E, cara, e não ela vai dar pau, cara. Naquela hora que ela figura assim, a visão de calor do Apocalipse com o escudo dela, cara. E, tipo. É muito de boassa, cara. Achei muito. Uhum. A hora que o Batman tá se escondendo atrás de uma marquise. Escondendo de todo mundo. A briga tá indo, o Batman tá rodeando a briga. Peraí. O Batman percebe que ele é só um merdinha, é. Que é só um merda. Mano, Mano, eu dei uma risada muito alta no cinema, cara, porque, tipo, tá o Apocalipse atirando, o Batman segura, a Mulher Maravilha segura, o Super segura, a Mulher Maravilha segura, e aparece o Batman indo pra trás de uma pedra. Pra baixo, assim, pra baixo de uma caída. Por isso que ele é o mais inteligente do mundo, cara, porque aquela briga não é pra ele. Ele disse, opa, tô sobrando aqui. Eu achei legal na briga dele. Mulher Maravilha, a hora que o Apocalipse joga um carro nela, ela atravessa o carro com a espada, se rasga o carro no meio. Agora eu tô imaginando o Jack Chan vestido de Batman pulando pra trás da pele e gritando, mal dia. Oh, mas essa cena foi um erro enorme do Zack Snyder. Zack Snyder põe slow motion na galera espirrando. Põe slow motion na bala de canhão, cara. Pra quê? Tu vê aquele menino slow motion ali. Tu vê o menino sentado na privada. O jovem Bruce Wayne, de 6 anos de idade, recém-órfão, andando devagar no meio das plantas, e ele ainda bota slow motion ali. O moleque já tá devagar. Aí bota uma cena com a porcaria do monstro, que é dois Hulk, com duas pessoas de estatura alta, mais ou menos 1,80m cada um, lutando com aquele troço. Eles ficaram miúdos na tela. O que você faz? Eu vou botar um slow motion, porque todo mundo vai conseguir ver a ação. Destacar a porra dos dois ao mesmo tempo e tal. Não, a cena é corridaça. É porrada, os caras giram e você vê só os pedacinhos. Assim. Você tem que assistir uma cena umas 4, 5 vezes pra você entender. Será que se você pegar o filme e editar e emendar tudo, dar uma luta pelo menos um minuto? Aproveita essa edição e tira todos os flashbacks, cara. Todos. Tira todos os sonhos do Batman. Cara, todos os sonhos do Batman. Sonhos do Batman não serviu pra nada, cara. É só pra encher linguiça mesmo. Esse poder psíquico do Batman de sonhar com o futuro é que nem o S de celofane do peito do Superman, né? Que ele taca no filme contra o Zod. É mutação secundária. É todo mundo X-Men. X-Men é ruim ainda, que tem mutação secundária. Mas, puta, velho, a gente tem que citar pra mim a pior coisa do filme, né, cara? Desde o momento da primeira aparição, que é o Lex Luthor. Nossa. Cara, ele entra em cena falando daquele jeito. Parece um retardado de caralho, mano. O que fizeram com esse. Tá, o plano do Lex Luthor eu achei foda. Não. Eu achei foda o plano dele. O plano perfeito ali era deixar os dois se matar. Se ele não tivesse enfiado no meio, tava um dos dois vivo e outro... Não, mas o plano dele era que o Super-Homem matasse o Batman e ele matasse o Super-Homem com o Apocalipse, cara. O plano dele era esse. Sabe o que ficou parecendo, cara? Ficou parecendo assim, ó. Tipo, os dois já tinham uma treta entre eles dois... E aí o Lex Luthor falou assim, não, eu vou arranjar uma treta entre eles dois. E daí, em vez dele deixar os dois se explodirem pelos motivos deles, que eles já tinham e que eram muito mais convincentes, ele criou um motivo pros dois se unir, cara. Ele sequestrou a Marta, né? A mãe do Supla. Sequestrou a Marta. A mãe do Supla? Cara, aí, minha mãe e tal, não sei o que. Não. Então vamos lá que eu vou te ajudar. Primeira coisa, qual era a motivação dele pra acabar com o Superman? Não tem, cara, é o Lex Luthor. Ele não precisa de motivo nenhum pra matar o Super-Homem, além de ter um cara mais foda do que ele no mundo. É o personagem mais sem motivação que tem. É, né? Okay, mas nos quadrinhos então, é assim então, mesmo. Okay. Não, mas não, nos quadrinhos ele tem todo aquele orgulho e tal, é chato. Ele tem uma xenofobia extraterrestre. Tem, mas é que depende, cara. Se eles fizessem um Lex Luthor, tipo, aquele mastermind, o cara sério, o cara, tipo, dono da empresa, uma cara mais político, que tivesse assim, não, ele, manipulador, que ele deixa. Se eles conseguissem fazer com que o Lex Luthor deixasse os espectadores achando que ele tinha alguma bondade nele, do tipo assim, alguma coisa dúbia, que te deixasse entender que ele realmente estava tentando salvar o mundo de uma ameaça que poderia ser o Super-Homem, daí eu acho que ia ter ficado do caralho, cara. Mas eles não conseguiram. Cara, se tivesse feito o Lex Luthor e não o Mark Zuckerberg de progressiva, né? Ficaria melhor. Mas o Michael Cera genérico lá... É. Cara, eu tinha esperanças até o final do filme ele mostrar que aquilo era só um personagem dele pra aparecer pras pessoas e que no fim ele era frio, calculista. Não, ele era daquele jeito o tempo todo. É, ele joga basquete no meio do prédio da empresa. Como é que as corporações bocham antigamente? Cadê o trabalho escravo? Cadê as pessoas? É, o Bruce Wayne é o patrão de verdade. Aquele cara que explora e deixa o povo morrer. Lex Luthor tá errado. Tá errado, né? Porque ele começa... Lex Luthor é dono da Google, cara. É, o dono da Google. E ele começa a descolar, ele começa a descolar o, né, ele começa a descolar os negócios lá. Não, não, eu vou criar uma bala aqui de kryptonita pra matar ele, isso aqui. Cara, ele não tinha nem acesso ao corpo do Zod que ele pediu, mas eles descobriram que a kryptonita feria o Zod. Como é que ele descobriu então essa porra? Era, eu não sei. Aí ele começa a pedir acesso a tudo. Só uma, né, coisinha, só uma coisinha. É dito que um corpo de um kryptoniano pode ser ferido pela kryptonita depois que ele tá morto? Uhum, sim. Não, ele abre, ele tira as impressões digitais do Zod não. Usando kryptonita, tá ligado? Ele usa um bisturi de kryptonita. Ah, meu ovo, velho. Antes disso, ele mostra um vídeo pra galera de um bisturi de kryptonita cortando a pele de um kryptoniano, mas ele não tem acesso ao corpo do Zod. A minha teoria é que na hora que explodiu aquelas naves kryptonianas, deve ter voado um braço da tripulação que não teve contato com o Sol. Que explodiu, morreu gente dentro daquela nave kryptoniana. Tinha capaz. É. Aquele cientista magrelo ali do Zod é o braço dele, certeza. Voou a 300 km de distância, ele catou o braço no meio da correria, né? Ninguém reivindicou o braço. E cortou ali. É, ninguém reclamou. Guardou no freezer pra fazer o teste com a kryptonita. Cara, e teve Godok, teve gente que fez isso no World Trade Center, cara. Guardou o resto de gente? Guardou o resto de gente. Teve um cara que quando aquela Discovery explodiu, cara, ele guardou o tórax no astronauta, cara. Meu Deus. Caralho. O tórax. Como é que a pessoa não dá falta? Tô montando no caixão, tá faltando o bloco do Playmobil ali, sabe? Ah, cara. Eu tô sem tórax. Ah, bota o jornal, ninguém vai perceber. Bota o jornal por baixo do terno aqui. É muito que tenha sobrado um tórax, né, cara? É. Mas enfim, achei esquisito também, cara. Eu achei estranho aquele senador cedendo tudo pra ele. Ainda que a gente tenha um bom exemplo de senador aqui que não se incomodam de... Não. mas não, ele dando balinha na boca do... Isso eu achei muito... Muito coringa aquilo, cara. É, cara, tipo... É muito absurdo, assim, cara, o jeito que ele começa a conseguir as coisas, e ele vai lá, explode o parlamento com todo mundo dentro, e não, o peraí, Batman peraí. Aparece... Só quero esclarecer uma coisa, que porra tem naquela jarra, cara, é mijo? Pelo que eu li, é mijo de cavalo. Porque ele é muito zoeiro, né, cara, ele é... E só uma pergunta, que espécie de equipe de segurança... Vai revistar todo mundo e não vai revistar a porra de uma cadeira de rodas, cara. Que tipo, cara, eu tava sentado do lado do Coruja, velho. Ele olhou pra mim e falou um negócio, eu não ouvi o que era. E aí passou o filme inteiro, daí acabou o filme, ele chegou pra mim e disse assim, viu aquela hora do Capitólio lá, eu falei, tem uma bomba na cadeira de rodas. Cara, o Coruja, ele é um policial, ia pensar que tinha uma cadeira de roda naquela porra. Quantos policial tinha naquela merda lá, cara? Ninguém viu nada. Porque ia estar a porra do Superman no dia, né, velho? Então, tipo, manja, né? Fala... E, por favor, eu queria pedir um minuto de silêncio pela morte da japonesinha nessa cena. Ah, é, a Murphy, né, cara? É, assistente do... No desenho, né? Assistente do Lex Luthor no desenho. Assistente do Lex Luthor. E, cara, e aí o duas coisas, né, cara? Ah, mas nos quadrinhos ela é uma amazona, então ela vai sobreviver. Duas coisas, né? O Batman, o cara devolveu lá todos os pagamentos pro Bruce Wayne, o Bruce Wayne não sabia de nada. Tá, mas peraí, esse lance de devolver os pagamentos ficou muito esquisito, porque, por exemplo, acho que foi o Coruja que me comentou. Não sei se foi o Coruja que comentou, alguém falou pra mim assim, não, era o Lex Luthor que interceptava os documentos do cara e mandava de volta pro Batman. Era isso. Mas, cara, você não consegue, não tem depósito automático? Porra, cara! Isso existe no mundo real, velho. Tu não precisa ter superpoder pra fazer essa porra, sabe? Oh, e não teve um cara falar assim, ó, chefe, o Juarez tá mandando o cheque de volta, escrevendo, vai se foder no cheque. É melhor o senhor lá dar uma visita nele, não? Pra dar aquela reforçada na imagem da empresa? É, exatamente. Ou pelo menos saber se tá precisando de alguma coisa. Bem, né? O leitinho das crianças tá dando. Não, e principal, se ele é um chefe tão fodão assim, por que, que ele não se preocupou com o cara mesmo, tá ligado? Ele, em vez de vir um funcionário, tá ligado? Tá, mas aí eu digo assim, então o Lex Luthor, ele tá planejando há mais de um ano, porque ele tá catando a correspondência do cara, pro cara ficar muito puto com o Batman... Tipo, o cara é um gênio mesmo, Lex, né? Ele tá. Ele roubou a correspondência do cara, né? Passa a caixa. Água esse mês, que merda. Porra, cara. Cara, mas é, velho, é meio estranho isso, cara, sabe? Tipo, se foi o Lex Luthor que interceptou o negócio, então o cara é um gênio, ele tá. Ele já sabe que o Bruce Wayne é o Batman e tá querendo. Ele é um gênio. Ele fica com raiva mesmo. Ele subornou, né? A porra do carteiro. Pronto. Ah, cara. E é mais legal, o cara não tá recebendo mais dinheiro, não tem mais nem. Não tem nenhum auxílio. O mendigo sem perna ainda fala: eu sou funcionário do Bruce Wayne. Funcionário da onde, meu filho? Funcionário da onde? Você é o cara do. Se ele estivesse vivo ainda, ele ia estar na próxima sequência. Voando todo o Batman. Mendigo sem perna que bate no Batman. Ele era um mendigo sem perna, cara, que ia bater no Batman, velho. É, caralho, ele realmente tinha conseguido foder o Batman. Caralho, velho. Aí me explode o Capitólio e, tipo, fica o Superman ali no meio, tipo... Achando tudo muito ruim. Sabe? Cara, aquela cena que muito acho que eu esqueci o forno ligado. vou indo aqui, galera. Ele ficou com aquela cara de, tipo assim, bah, que ruim, vou vazar. Tipo que nem eu quando eu saí do cinema, tá ligado? Aí tu pensa, pô, o cara no outro filme lá, ele quebrou o pescoço do Zod, e tu diz, porra, ele fez isso, ele acabou matando o que ele não queria. Pô, o cara vai mudar, o cara vai... Agora ele vai se importar com as pessoas, vai tentar salvar elas e tal. Mas a impressão que dá é que o cara não mudou, sabe? O cara continua, tipo, tô cagando pro que tá acontecendo aqui. Ah, passa umas ceninhas legais, ele salvando a galera e tal. Sim, mas parece que ele tá salvando porque não tem nada pra fazer mesmo, desculpar, né, cara? Mas, eu achei aquela cena, tipo assim, ó, eu vou voar até o México. Porra, cara, eu achei forçado pra caralho, meu. É tipo assim, é só pra ter o México no filme. Ah, não era, sei lá, em Illinois. Que não era em Eu gostei porque é o Superman. O cara tá vendo a notícia, ó, tá acontecendo a treta, eu vou. Não, beleza, cara. Mas ainda bem, Vini, que não apareceu a China, cara. Ainda bem que ele não foi salvar ninguém na China, que hoje em dia tudo na China, né, cara? No chinês. Assim, beleza. Eles consomem. É, então, aí sim. É que nem Homem de Ferro 3. Ai, não, vamos. Aquela cena dos médicos chineses consertando o coração do Homem de Ferro, cara. Foi filmado só pro mercado chinês, cara. Fica. Na hora que eu vi, fiquei. Meu, que horrível, cara. Pra quê, né? É foda. E sem contar que esse filme, tu passa basicamente o filme inteiro com os caras fazendo alguma relação com Jesus nessa porra, cara. Sim. Cara, sim. Isso foi muito irritante, cara. Eu achei muito estressante, tipo assim, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Deu caralho, cara, que chato, velho. Aí tem uma já cena... entendemos, porra. É, a gente já entendeu, porra. E tem uma hora lá que aparece uns malucos malhando o Super-Homem lá, atacando fogo lá, tipo, malhando Judas, só que é o bonequinho do Super-Homem. Tipo, ah, cara, e ficou muito forçado. Tem umas coisas que ficam muito forçadas, cara. Pô, o Superman me destrói metade, quase toda a Metrópolis numa luta e os caras fazem uma estátua pra ele, não é? Cara, eu não entendi isso. Porque, tipo assim, maior parte da população odiava o Superman, né, filha da puta, volta pra tua casa. Tem até o Bruno lá no filme, uma hora, na frente do Capitólio, lá tem o Bruno de Oclean. Nossa, aquele hipster. Se o Superman tivesse matado ele, podia falar que era fazer parte da explosão. É o Bruno. O Bruno tava muito perto da explosão. E essa é a única morte justificada, sabe? Pega uma brita lá de dentro da explosão, acerta a cabeça. Não é um hipster, ninguém vai sentir falta. E aí, cara, no final do filme... Os malucos fazem uma parada pra ele, cara. O cara que todo mundo odiava. Tipo, sei lá, tu pega... Vamos usar em contextos atuais, tá ligado? Vamos usar em contexto atual. 2016, época de crise. Cara, é como se o Lula morresse agora e fizessem uma parada pra ele e todo mundo achasse da hora. Mas que, vai tipo... ter gente que vai achar da hora. Não, eu tenho sem dúvida nenhuma que, tipo, sei lá, quando o cara falecer, né, com todo respeito, tem gente que vai achar da hora. Mas isso é horrível, né, cara? Tipo, porra, daí todo mundo que, tipo, quem odiava e quem gostava do cara, vai numa parada feita pra ele, porque ele morreu. Esse é outro aspecto que é dos 952, cara. A terra da DC do 952 e desse filme é o universo Marvel. Que as pessoas não gostam dos heróis e desconfiam deles mesmo quando eles salvam o mundo. Matem os mutantes, mas os X-Men salvaram o mundo do Magneto, foda-se, matem os mutantes, tá ligado? Todo mundo em Nova York foi salvo pelo Homem-Aranha uma vez que fosse. Mas um único jornal disse que ele é ruim. Não. Ele é um criminoso, não sei o quê. Até a DC é o universo Marvel agora. E tem essa relação, cara. É, metade gosta, metade não gosta, depois deixa de gostar quando faz uma coisa, passa a gostar quando faz outra. Então essa é uma coisa que nem me incomodou. Eu posso mudar um pouco o foco? Quando eu escrevi o texto, eu não tava com humor nenhum, sério. O Godoka preocupou a gente, cara. Ele falou assim, tô saindo pra assistir o Batman. Não voltou, e ele não deu mais notícia durante o dia inteiro, cara. O outro dia, até de noite, assim. A gente, porra, o Godoka ficou mal. Eu tava mal, eu perdi completamente meu senso de humor, cara. Aí eu gostaria de fazer... Não é uma piada, é uma constatação. O Batman arrega. Arrega. O que ele mais faz é arregar. O Batman correndo no Batmóvel, tentando roubar a Kryptonita. Apareceu o Super-Homem, bateu no Batmóvel, não utilizou o Batmóvel. Superman chegou, estendeu a mão no vidro, o Batman dá uma encolhidinha. Você vê ele encolhendo pro carro. Ele chega a dizer, né? Ele põe a mão na frente, não me bate. É, fica. A cara ele não, arreca. A cara não. Joga a granada de criptonita do Superman. O poder do Superman volta, o Batman dá dois passos pra trás. Ele arreca. Essa parte eu achei ótima. Ele bate no Super-Homem e de repente começa a clink, clink, clink. Aí, puta, no que eu. Acho que dá uma entortada na luva dele. É, assim, daí acaba o efeito do negócio. Aí ele... Cara, mas tem uma hora, acho que quando ele toma a primeira que ele toma ruim, que ele cai em cima do prédio, tá ligado? Tipo, o cara atravessa um prédio com ele, ele cai, tipo, meio que na berola, assim. Aí tu vê pela cara do Ben Affleck que ele tava assim, tipo assim, caralho, velho, eu ia ter morrido, tá ligado? Tipo, na mão. Mas eu tô na briga que não era pra entrar, pô. Eu acho engraçado que ele sai depois e depois da briga com o Superman, ele sai de boa, assim, pra lutar com o bandido. Porra, velho, era pra te estar todo moído dentro daquela armadura, cara. Deve ser muito boa. Eu tava esperando muito daquela briga, cara. Eu tava esperando muito daquela briga e eu achei ela muito cocô. Ah, achei boazinha. Pô, eu achei fraca, cara. Achei fraca. Deveria ser o ponto alto do filme, tá ligado? Eu achei fraca, velho. Eu não sei nem onde é que eles estavam lutando, se estavam em Gotham, se estavam em Metrópolis. Tava no meio ali, tava naquela zona ali, intercidades que ninguém cuida, sabe? Eu sei que as duas cidades recolhem imposto dali, mas ninguém investe naquele lugar. É ali que eles estão. Ah, tem uma rua aqui perto, cara, do mesmo jeito. Tá justamente nessa divisão. A Lois Lane, né? Ah, não, quero ir pra lá. Vou arranjar um helicóptero aqui pra ti. Vamos lá, então. aquilo do helicóptero eu achei suado. Desculpa, aí, idiota foi assim, o cara, em vez dele pegar a lança pra ir no Apocalipse, não, ele resolve levar o Apocalipse até a lança. Por que ela atirou a lança dentro d'água, velho? E por que ela foi buscar a lança se ela não sabia que o Apocalipse era kryptoniano e que a lança machucaria ele? Porque ela tava longe do quebra-pau. E aí, de repente, a lança, nossa. O Batman sabia disso, mas ela não, cara. Por que ela não gritou pro Superman? Porque o Superman ouve ela lá na outra, do lado do mundo, né, cara? A mãe dele sendo sequestrada, ele não ouve. Mas a porra da Lois Lane, ele ouve lá do outro lado do mundo, que vai lá buscar ela. Aí por que ela não gritou a lança? Filha da puta, a lança? Não, né, cara? Foi lá buscar. Peraí. Cara, foi aquela cena do tipo assim, vamos começar a cena do começo. Batman deu uma surra no Super-Homem, tá? Ele taca a lança, aí o Super-Homem começa a gritar, Marta! Marta! Porra, tá, beleza. Aí o Batman fica boladaço, pega a lança, é tipo, cara, é literalmente, ele pega a lança, ele olha pra lança e joga ela no chão. E daí rola todo o papo do, não, vamos se ajudar então, não, vou salvar também. Não, mas mas vão embora. Eles vão embora e eles deixam a porra da lança ali. E aí quem é que fica ali junto com a lança? Idiota da Lois Lane. Cara, aquela mongoloide da Lois Lane, ela olha, ai não, ai a lança, ai... Vou pegar isso aqui, né? Vai que eu vou fazer. Ela pega a lança. Deu que ela jogando fazer aquele posto com água ela ali. Que acha você... um lugar e joga nele. Idiota, né, velho? Cara, felizmente ele não fez o Aquaman aparecer lá pra pegar a lâmpada. Eu fiquei esperando o que acontecer. Eu fiquei esperando o Aquaman também, cara. O pior é o ponto que essa lâmpada aí. Um desse neco tá discutindo. O cara teve a pachorra de dizer: é mulher, né, cara? Só faz merda. Eu olhei assim pra cara dele, você é babaca, hein, filho? É babaca pra caralho. Tu tá denegrindo a mulher só porque ela não é. Porque F é burro, não quer ver que toda fez. Porque não, F, ela é especialista em criptonita, né? O roteiro ruim da DC não justifica que a mulher seja burra. O ruim é a DC, não é a mulher, não, cara. Mas, cara, a luta. A luta não precisava nem ter acontecido, era só rolar um diálogo antes, né, cara? Que já tava de boa. Aí, mas ela acaba do nada porque o cara fala o nome da mãe dele, né, velho? Daí, tipo. Jurema! Jurema! Quem falou esse nome pra tu? Porra! Jurema! Twitter, eu disse, babaca, eu tava que falou Twitter? Porra! Daí, aí, Twitter era meu garçom! Oh. É! Aí desiste de bater no cara e aí ele vai lá salvar a mãe do Superman. Vai lá salvar o Vantuir. E aí ele fala, eu sou amigo do seu filho? Não, filha da puta. Não, cara, se tem uma coisa que ele não é, é amigo do cara, velho. Eu sou amigo... Ah, mas ele tá tranquilizando a velha, cara, ele não vai falar... Ah, eu sou o cara que tentou matar seu filho há 2 minutos. Não, eu conheço seu filho. Ele tá em cima da véia. Ele tá montado na véia e fala: eu sou amigo do seu filho. Só faltando completar com vamos meter? Vamos meter? Porra, eu conheço teu filho aí, ele vim te ajudar. Porque, caralho, eu sou amigo do teu filho. Percebi pela capa. Não, meu, que não, isso, essa cara? Hora eu achei engraçado. Essa hora eu dei risada. Não, isso é filme da Marvel, cara. Isso é filme do Snyder. Tem que ser Dark, tem que ser sombrio, tem que ser triste. Pode ter piadinha. Tem que ser Dark. O triste foi o jeito que eu e o Godoka saímos do cinema. Todo mundo, como tá? Cumpriu o objetivo. Todo mundo, até o tiozinho que não sabia de quem que era o filme, se os caras eram amigos ou não, que tava no cinema. Eu tava na fila do cinema, eu tava do lado dele. Eu tava fazendo quase aquilo que o lá no MDM o Real falou uma vez, sabe? Você levanta e fala assim: ah, parou a sessão. Você, vai. Não, não fala nada, só sai. Não só eu tava triste, cara. Todo mundo no cinema saiu meio que coisa, quando, né? Quando o Lex Luthor fala pro Superman que capturou a mãe dele, cara, se eu fosse o Superman, eu já tinha rápido usado minha super velocidade e quebrado as duas pernas, dois braços dele, tá ligado? Deixado ele no chão sem poder fugir, assim. Cadê minha mãe? Cara, que quebrava cada vez um dedo, né? Crack. Se não é o Superman dos 952, ele podia não ser. Não é? Não. Podia ser. Ah, certamente. Ele ser violento e cruel, que seja. Com inteligência, porra. O cara pegou a mãe dele, velho. Então, tipo, rapidinho. Aí, vivendo capanga, já faz isso capanga também. Deixa os dois aí em cima daquele morto lá. Peraí que eu vou dar uma palavrinha lá com o Batman agora. Não, e o mais foda foi aquela do Lex Luthor, assim, de... Tipo... Ele fica putaço, né? Daí fica achando que não, ele vai dar um raio de fogo e vai transformar esse maluco em nada, né? Uhum. Ele assim, não. Não adianta tentar me. Não adianta me torturar, porque eles não me disseram pra onde eles levaram ela. Caralho, cara. Ah, mas você vai fazer eles tipo, dizerem. Tá, beleza, a minha mãe vai morrer e todo mundo que trabalha pra ti vai morrer também. Junto contigo. Ah, cara, bah, aquilo ali ficou muito bad vibe e, tipo, aquela hora que ele vai atrás do Batman, tipo, ele chega, tipo, na hora que ele chega, já tá assim, tipo, tá, esse maluco não quer brigar, ele chega assim, não, peraí, cara, vamos conversar e tal, do meio do nada, os meus ouvidos quase explodiram. A trilha tava meio fora do padrão, fora do tom, né, cara? É o que eu coloquei no texto, cara. Não, pegaram a partitura de metade da sinfonia e trocaram ela. Então, na hora que é pra estar silêncio, o cara do trombone vem e solta um pau sozinho. E aquela cena do o Batman que tá no alto do poste do navio. É um navio com um poste alto, não tem mais nada em volta. O Batman chegou lá no alto. O bate-pogobol dele, ele chegou lá no alto. Aí tá assim, a cena, os caras carregando, mostra o Batman do alto. E volta o povo se carregando, tá? E baixo fechando o Batman de novo. O cara não tá fazendo nada. Não tá nada, ele tá lá. Ele tá lá olhando em volta, pensando, como diabos eu vim parar aqui? Como sabe eu poder que, ser? Sabe o que isso parece, velho? Tipo, sabe quando acontece aqueles sequestros? E aí, tipo, sei lá, vai o Darth Pena lá ficar no programa dele lá mostrando ao vivo. E não tá acontecendo porra nenhuma, eles têm que dar alguma ação pro negócio. Olha lá, parece que vão fazer alguma coisa. Aí, sei lá, mostra os policial fumando num canto, assim, sabe? Tipo... Não, essa sequência dos caras fazendo assim, embaixo de longe, me lembrou o Sir Lancelot invadindo o navio, o castelo, do Monty Python. O cara olhou de longe, o cara correu de longe. E mostra o cara de novo, tá olhando o cara, de novo. Ficou isso, cara, ficou... Os guardas estão até com umas florzinhas na cabeça, assim, bem tranquilão. Tô no casamento, né, velho? Aí chega o cara passando lambida em todo mundo. Pô, bate o... E eu pergunto, bem nessa hora merda, aí, né, cara? Eu cheguei e perguntei pro Coruja, tipo... Cara, ele tá com um sniper, velho? Daí o Coruja... Sim, ele tá com um sniper. Deu... Que caralho, esse filho da puta tá fazendo um sniper? Tipo, tá, tudo bem, ele usa como um... É só pra jogar o comunicador. É, pra jogar o comunicador. Mas, cara, que eles adoraram botar de arma na mão do Batman nesse filme, cara. É inacreditável, sim, velho. É só um localizador, o cara tem que fazer um trabucão com aquela merda. Ele é o Batman do Antigo Testamento. Cara, tipo... É muito absurdo, velho. Mas, pô, que baita detetive, hein, cara. Não foi capaz de pesquisar o nome do bagulho no Google pra descobrir que era um navio, né, velho? Porra, português branco, né? Português branco. Porra, vou ter que descobrir quem é esse cara. Eu, não, cara, digita no Google, ele vai mostrar que é uma porra de um barco, velho. Faltou. Cadê o detetivesco aí, cara? Ah, mas aí, que mais tem pra falar desse filme? Que cachorro morto a gente vai chutar mais, né? Bom, Mulher Maravilha, cara, os caras falando, pô, Mulher Maravilha tá ótimo no filme. Claro, ela aparece pouco, né, velho? Eu acho que se tivesse mais tempo de ela, tinha um cagado ela também, cara, na boa. Então, seguindo essa lógica, o Flash e o Aquaman tão bom, então? Nossa, tá tão bom quanto o Cyborg. Tanto que eu esqueci da participação deles, né, cara? Mano, o Cyborg deu uma agonia da porra. Cara, a cena do Cyborg foi muito... Foi bad vibeíssima, cara. Iniciativa meta-humanos. Aí já, os caras já estavam até com o símbolo pronto. O Lex criou. Acho que foi o Lex Luthor que criou aquele símbolo lá deles, cara. O Lex Luthor tinha um PowerPoint lá no... Cada um dos... Tinha. Cara, então, que coisa horrível, velho. O Aquaman lá, soltando raio dentro debaixo d'água. O Flash, tipo, sei lá, tá numa loja qualquer lá. E só o Cyborg mesmo, que foi mais sofrido ali, o cara. O cara é o Nuco. Junto com uma quantidade de metal. Ele tá tipo o Robocop, assim, né? E o pai tentando salvar ele, tá, e começa a dar ruim. O pai fala, pera aí, eu vou desligar a câmera e depois eu vou te ajudar. Pera aí que agora vai ver só. Pera aí, deixa com o pai. Ele ia botar no YouTube, né, muito, cara? Muito nessa hora. Ele começa, eu imaginei. Fala, galerinha do YouTube, tô aqui começando mais um documentário. Reconstrução do meu filho. Serial de reconstrução do seu braço. Galerinha do YouTube, muito mais santo. O Dr. Stone aqui, agora é o Pimp My Son, nova temporada. Eu achei essa caixa morrer, aqui. Você faz outro. Eu achei essa caixa torácica aqui, vou colocar nele. Eu achei essa caixa torácica aqui de quando o Superman brigou com o Zod na cidade. Nossa, cara, se o Cyborg fosse do Pimp My Ride, ele tinha PlayStation portátil até na testa, né? My Right, só sabia fazer isso. Aí ele podia brincar com ele mesmo. O Manhattan lembrou uma aqui no chat, que é o Jimmy Olsen, agente da CIA, né, cara? Que o Snyder depois confirmou que o cara aquele que morre no começo é o Jimmy Olsen. Ah, sério? Sim, o cara que fala... É o cara que era o fotógrafo, mas que na verdade era um agente da CIA infiltrado, que eles matam no começo do filme. Sim, e o Super-Homem deixou o Jimmy Olsen morrer e salvou a Lois Lane. Quer dizer, uma salvou. Coisa boa ele esse não de fazer. Ele. Não, não, peraí. Ele não matou aquele cara com o qual ele atravessou várias paredes de concreto. É. Não. Só que a caixa, só que a caixa torácica dele foi achada isolada do corpo. Exatamente. Um cara que tá guardando até hoje. Caralho, eu achei. A Lois, ela só solta o braço do cara. A inércia, né, era pra ter levado ela junto. Uhum. Pelo, menos, pelo menos pra ela ter dado um empurrãozinho pra trás, mas não, ela fica parada. Cara, já tá. Estamos quase fechando uma hora aí falando mal. Pontos positivos. Ai. Cara, uma coisa, é, infelizmente, o Zack Snyder faz sempre muito bem com os visuais. É, isso é verdade. Eu achei o uniforme do Superman, as poucas alterações que tiveram, eu gostei. A bota agora aparece mais, o vermelho tá mais destacado. Isso, é, tá um pouco menos cinza. Uhum. Eu achei que ficaram legais as referências visuais, porque parece que ele realmente pegou as HQs pra fazer as cenas. Só que ficou uma mistureba, né, cara? Ficou tipo muita cena de muita HQ diferente, tipo a explosão da bomba atômica, o Batman Cavaleiro das Trevas, a morte do Super-Homem, tipo. Ficou muita coisa, cara, mas... Cara, era plot pra uns 3 filmes, né? Mas ficou legal, cara. Eu gostei bastante de algumas cenas, aquela cena em que o Super tá voando do alto, tá ligado? E que ele tá descendo pra salvar a mulher na casa. É meio que uma... Não sei se é referência a Reino do Amanhã, alguma coisa assim. Referência messiânica, papai. Pareceu Reino do Amanhã. Eu achei que teria ficado muito melhor essa cena se não tivesse rolando aquele momento de discurso Jesus Cristo por trás dela. Do tipo... Sim. Ah, beleza, é o Super indo ali salvando alguém. Ponto. Não precisa ficar reforçando essa ideia de complexo de Messias, tá ligado? Mas a parte não, visual. Não. Complexo de Messias é outra editora. E outra editora, cara. A história do Batman. Aquela a história do Cable, cara. Não, do Cable, é o complexo de Messias, que ele salva a Hope lá e tal. Isso. O nascimento da Hope é o complexo de Messias. Mas não tem o Batman complexo de Messias também? Sei lá. É uma história que ele fica preso no esgoto, daí drogam ele, fica loucaço. É só o Messias? É, o Messias. Ah, tá. Então fui eu que viajei. Perdão. Amazonas. Mais alguma coisa? Melhor atuação do Momoa. Melhor atuação do Momoa. 20 segundos. 20 segundos. Aquele cabelo tava muito expressivo. Eu gostei do Barry Allen, hipsterzaço, barba mal feita, cabelo comprido. Achei maneiro. Gostei, achei maneiro. Mas eu detestei aquela roupa dele, com a armadura chegando. Não, mas aquilo lá, sei lá o que era aquilo, cara. Tipo... Aquilo é daquele sonho futuro que talvez aconteceu ou não. Mas o... ou não. Cara, tipo... Aquele sonho foi muito errado. Eu não sei, os caras falando nas referências, tipo, a Injustice, tipo, porra, os caras não querem meter Injustice no bagulho, né, velho? Aquele uniforme do Batman tá meio Injustice. Ah, porra, velho, tipo, os caras vão meter joguinho de videogame só porque tá fazendo sucesso agora. Ah, mas coisa, o estilo cara. De combate do Batman tá bem Asilo Arkham também, né? Tipo, tá ele surrando todo mundo e arrebentando todo mundo. Uhum. Eu gostei do uniforme do Batman, ficou legal. O Ben Affleck ficou bom com o Batman, eu não esperava que ficasse bom, achei que ficou Alfred, bom. Alfred foi uma boa. Alfred tá ótimo, cara. Porra, Alfred tá ótimo. Mulher Maravilha ficou fuder pra caralho também. Eu acho que o menos nesse caso foi mais pra ela, né? Porque, tipo, eu acho que quanto menos ela apareceu, mais tu ficou com aquele gostinho de querer saber mais dela, de querer entender mais do que ela tinha naqueles vestidos também, né? Ficou legal. E eu entendi mais ou menos a vibe, porque, tipo assim, quando tu olha pra mulher, realmente ela parece muito magra. Daí quando tu olha ela em comparação com a atriz que faz a Lois Lane, caralho, a mulher deve ter uns 3 metros de altura, cara, ela é muito alta, velho. A mulher deve estar um monstro, porque ela é alta e, tipo, e ela tá meio que proporção, sabe? E ela tá, tipo, a mina que faz a Lois Lane bate na altura do peito da mulher. Aquela hora que rola mais uma referência a Jesus, que é quando o Batman tá descendo o corpo do Super-Homem pra ela segurar, tá ligado? Aquela vibe meio pietá, assim. É, é isso que eu pensei também. Aparece uma do lado da outra e tu vê que, cara, ela realmente ela é muito alta, porque ela é... Eu não sei a altura do Ben Affleck, mas ela parece ser... É um cara grande também. Ela parece ser mais ou menos da mesma altura que ele, cara. Tipo, porra, tu vê? E a mulher ainda tava de salto, então, porra. Sabe? Batman se cagando pra conseguir descer o corpo do Superman, né? E ela desce de boa. Pois é, né, cara? E, cara, e a ceninha do final lá do... Que, tipo, apaga as luzes, tá o Batman na cadeira com o Lex Luthor, né, cara? Deixa, e os galera guardas... deixou ele entrar de boas. E os guardas sumiram. No começo assim, ele como... falou, nós somos criminosos. É. Aí. Ah, uma coisa que eu achei assim, ruim é isso: que o filme parecia que ia acabar umas três vezes. Cara, eu olhava assim, tá, agora vai subir o credão, daí começava outra sininha. Aí parecia que. Mas o eu que não manjo o que, que era os bagulhos do Lex Luthor falando no final lá, né, pro Batman. Darkseid. Ele tirou uma caixa materna do cu e chamou o Darkseid. Cara, eu achei aquela cena muito bizarra, cara. A cena que a Warner soltou agora, do Lex Luthor no mar de sangue, que aparece um demônio do Doom, o novo videogame, com três caixas na frente dele, com a referência à caixa materna. E blá blá blá, e blá blá blá. Não, cara, filho. Eu achei aquele final, ele ficou assim, tipo, tá, beleza. Eu entendi o final, porque, por exemplo, assim, tá, tinha aparecido aquela porra daquele ômega gigante no chão, tinha aparecido os Parademons, mas, tipo, eu não conheço para DC, demônio, eu, para de ser pedante. Eu chamo Parademons porque eu penso em inglês, tá? Ah, Parademons sucesso, vai. É, Parademons sucesso. Isso vai estar no banner, se pode aí, Evandro. E... Nem sei o que é isso, cara. Não vou colocar nada. Vou colocar só Paralamas. Paralamas? Paradigmas do sucesso. É o Parademons que eu não sei. Pô, Parademons. E aí, do meio do nada, ele começa. Como é que ele fala? Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. O sino tocou. Não, ele fala ding, ding, ding. He's coming. He's coming. Tipo... Ah, ele tá vindo. Nossa, velho, eu já tinha metido a mão na cara dele na hora. Eu tava falando com uma amiga minha que assistiu o filme e ela nunca leu quadrinhos, ela não entendeu porra nenhuma dos flashbacks. E ela tava perguntando dessa cena, o que que era aquilo? Cara, eu falei assim, não, isso aí é de um vilão fodão da DC, que tem um monte de coisa e tal. Dela assim, ah, mas ele não aparece no filme, ele vai aparecer futuramente. E tipo, e se ninguém tivesse gostado dessa porra de filme, sabe? Tipo... Não ia ter porque eles terem colocado todas essas referências se eles não tinham certeza que o filme ia ser bom. Então, tipo, tá dividindo opiniões, mas mesmo assim, cara, tá muito esquisito. Eles estavam jogando muito assim na fé, sabe? Tipo, com as referências que eles colocaram. Eu achei meio tosco, porque em momento nenhum no filme tem alguma coisa explícita que fala, tipo assim, fala em voz alta sobre Nova Gênesis, sobre Apocalipse, sobre Darkseid. Sobre qualquer porra do gênero, tá ligado? A única coisa mesmo que eu entendi foi a caixa materna virando ciborgue, daí eu... Tá. Tem aquele pedaço que o computador fala pro Lex Luthor que o computador da nave tem informações sobre... Ah, sim. Sobre milhões de mundos. É verdade. E é dali, obviamente, que ele deve ter aprendido sobre o Darkseid. Ah, sim, porque o Lex Luthor vai lá e quer ressuscitar, a nave diz que isso não é legal. Não vai dar certo. Se não é legal, ele diz, não, mas eu quero. Ah, então tá. É tipo, ah, o cara tá morto. Ah, tá, então tá tão pode. Se o Windows funcionasse assim, que maravilha. Você aproveita a falha da legislação do Windows. É, aí ele... Ah, o conselho de Krypton proibiu isso. Ah, mas o conselho não existe mais. Ah, então tá bom. Então tá bom. Mistura. O Fireball do Windows fosse assim, mistura um pouco do meu sangue agora e vai vou transformar um monstro gigante. É, porque um ser humano magrelo junto com... Um kryptoniano dá um bicho mais forte que um kryptoniano. Você não sabe? Você nunca se cruzou com um kryptoniano? Não, mas tu não viu que eles estavam explicando isso já antes de sair o filme? Que eles estavam dizendo que o Apocalipse era uma defesa do DNA kryptoniano para não se permitir ser clonado, então ele viraria esse monstro e destruiria tudo ao redor dele. Os bebês de Krypton nascem de praticamente clones, porra. Não faz. Ah, foda-se. É. Mas então é isso aí, né, cara? Daí no fim ele tem o funeral e para ele o não tem pinto. Para o tem o funeral não, para o Shiryu, funeral para o Shiryu amigo. Bosta. Aí no fim dá uma balançada na terra, né, cara, em cima do caixão. O Snyder quis fazer um bagulho tipo do Inception, assim, né? Roda o peão e tu não sabe se o peão caiu ou não caiu. Sabe o que eu fiquei me imaginando na minha cabeça? Na verdade, não era a terra que tava balançando o caixão, era tipo um trator que tava vindo pra largar a terra em cima daquela merda. Eu também pensei em pegar essa porra de. Ô Vini, mas você percebeu que a Lois Lane é judia, né? Não, cara. É, jogou só ela a mão. Jogou terra, ela jogou a mãozinha de terra em cima da terra, do caixão, cara. Eu sei, mas ela não é, cara. Não é, não pode ser. Você percebeu que ela realmente é judia, né? Porque da mão de terra que ela pegou, ela jogou só 30%. Vou começar uma fazenda que tá aqui. É. Ah, cara, sei lá. Ficou bad vibíssimo e rola um monte de referências judaicas também, tem uma hora que aparece umas criancinhas acendendo as velhinhas lá no menorá lá, tipo, rola umas vibes dessas, assim, só pra dizer que não aparece só Jesus, né? Jesus era judeu. Currar os islâmicos lá na África não tem problema, né? Tudo bem. É. Joey Tio era um imigrante, né? Não podia ser um cara branco nos anos 40. Tinha que ser um cara meio muçulmano, né? Matando os pais do bairro. É, com um nome desse, Joey Tio. É. Porra, Rio. É obviamente mexicano. Agora que me toquei também, teve essa trama da bala, né, velho? Que pra mim não fez. Fedeu nem cheirou. Não... essa trama da bala eu achei muito escrota. Porque, tipo assim. Tá, eu sou a Lois Lane. Eu sou uma puta de uma jornalista investigativa e tal, investigação policial, puta que pariu e tal. Cara, por que ela não foi pra imprensa, cara? Por que ela foi falar direto com o Lex Luthor? Olha aqui, ó, eu sei o que tu fez. Larga a porra do dossiê, cara, na CNN, caralho. Foi pra todo mundo saber que o cara não fez. Não, mas cara, você tem que entender que... Ela estudou na escola NETAC de estratégia. Você vai falar pra pessoa que vai te matar, ela tentou. Que você sabe tudo sobre ela. Ela tentou. Isso ela tentou fazer. Mas o maravilhoso editor do melhor jornal do mundo, Perry White... Caralho! Uma matéria aqui, foda. É não, pera aí, ó. Sopinha de massinha gostosinha. Pronto, essa vai ser a manchete do jornal de amanhã. Cara, que editor bosta, né, velho? Marcos, tipo... esquece a guerra, eu quero futebol. Aqui, ó, é a nova... O próximo slogan, né? Tostines, é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Primeira página, primeira página, cara. É. Amanhã. Vocês assistiram aquele vídeo do Kevin Smith explicando o roteiro pro cara meio doido lá do Superman que não saiu? Sim, John Peters. Toda vez que o Perry levantava a mão assim, eu imaginava ele fazendo a tela assim, na cabeça, assim, igual aquele cara, sabe? Mentalizando a tela. Vai. Vai. Bacão, cara. Mas sabe uma cena que incomodou bastante também, que eu acho que incomodou o Coruja? Que é a primeira cena do filme que é mais uma vez o Thomas Wayne e a Martha Wayne morrendo. Que é uma coisa que já, tipo assim, tem um movimento na internet já que chama, por favor, chega, nós não queremos mais ver Martha e Thomas Wayne morrendo. E foi o fato de que o Thomas Wayne ia revidar o assalto, cara. Uhum. Vocês repararam nisso? Ah, é. Ele revida o assalto, cara. Ele era o comediante, né, cara? Não ia deixar barato. Era o mesmo ator, mas tipo, o Thomas Wayne era conhecido por ser um cara pacifista, por ser um cara que queria limpar a Gotham, que era um cara que tava investindo na rede, nas redes públicas e a puta que pariu. Medidas sociais, pra tirar sociais, crime e tal. Sociais, isso aí surrando gente. Mas esse Thomas Wayne é mau. Ele é tão mau que ele não foi pro céu quando ele morreu. Ele virou um demônio daquele sonho do Batman completamente desnecessário. O cara eu chegando no coisa e pulando um vampiro. Foi cara, pra tomar susto. Eu tomei um cagaço essa hora, velho. Foi desnecessário pra caralho. Porque aquela cena não diz nada. Pulou um vampiro, pulou um Morbius. Sabe? O Morbius não vai conseguir papel na Marvel, foi tentar papel na DC. Ou é um morcego humano. Martha Wayne é um morcego humano. Ah, isso aí eu achei muito tosco, porque ficou tipo assim... Não, o cara não... Porque o que eu achava muito a fuder era que, tipo, sei lá, os pais do Batman meio que morriam de graça, sabe? Tipo, o cara não precisava ter matado ele. Só que tu fazendo o Thomas Wayne revidar o assalto, dá precedente pro cara matar ele. Tipo assim. Aí por isso que o Batman desse filme mata todo mundo. Não, eu tenho que ser que nem meu pai, eu tenho. Não, ia ser mais engraçado se ele virasse um Batman que previne as pessoas a não revidar as salsas. Não revida as salsas, deixa que eu faço isso pra você. Ele vai nas escolas, tá, galera? Ele vai nas escolas ensinar as crianças. Na palestra. Na palestra pra não revidar o assalto, porque o pai dele revidou e acabou morrendo. Ia ser bem melhor, cara. Cara, eu acabei. Você viu? Cara, o Vecnelli faz isso sempre, né, cara? Você viu o nível de bagunça que tá no Rotten Tomatoes, né, cara? Uhum. Sim? 30% dos críticos, né? Os negros metendo malho e 70% da audiência, cara, de aprovação. É, a famosa voz do povo é a voz de Deus. Por isso que a voz do povo gritou Barrabás quando Jesus está prestes a morrer. O Vecnelli faz isso sempre, cara. O bagulho tá mais baixo do que Demolidor, tá ligado? Do Ben Affleck. Mais baixo que Fude Calanço. Agora foi isso aí. Jesus, não se preocupem, a voz de povo é a voz de Deus. Mata Jesus, libera a Barrabás. Aí Jesus olha pra cima, porra, pai! Porra, pai! Sacanagem! Ah, galera, eu acho que era isso. Falamos bastante já sobre o filme, já virou o Drops, virou podcast. Então vamos no podcast da próxima semana. Podcast, tá pronto o podcast já da semana que vem, então ótimo. E é isso aí, cara. O filme tá aí. Quem não assistiu ainda, espera passar na tela quente. Sessão da tarde. Cinema em casa, que já não existe mais. Não existe mais, cara? Acho que não. Cara, eu digo assim, ó, se tu é fã da DC e tu gosta muito do Batman e do Super-Homem, vá no cinema assistir. Não, vai no cinema assistir esse filme. Mas provavelmente saia. Entra no cinema sabendo que tu não vai voltar pra ver ele de novo. Então, eu assisti o Star Wars o último duas vezes no cinema pra, né, tentar. É pra pegar. Assistir o Deadpool duas vezes no cinema. Esse eu quero assistir, mas ao mesmo tempo eu não quero assistir mais nada da DC. Cara, ele foi tão cansativo pra mim, assim. Sabe, aquela cadeira foi ficando desconfortável assim, no cinema. Eu digo, não, minhas costas ardendo quando eu toquei a tatuagem, então eu tinha que ficar andando, virando pra frente, porque eu tô tipo velho que tá com dor na costa. Tá? Agora, assim, eu tinha que ficar... vago, né, cara? É, eu tinha que ficar me arrumando, me espremendo. Aquele negócio, eu com dois óculos, eu tenho que colocar o óculos de grau por cima do óculos 3D. Cara, isso foi horrível, cara. Isso foi horrível. Não vá ver 3D, cara. Não vai ver 3D. Vai. O 3D do começo é lindo. Só do começo. Não, eu só preciso reclamar de duas coisas que eu acho que várias pessoas pensaram. E isso não é nem diretamente relacionado ao filme. Cara, tem muito clarão na porra da tela do cinema. Tipo, explosão. E dá uns clarão muito forte. E, cara, o barulho é ensurdecedor, uhum, velho. Tem umas horas que fica muito desconfortável. Então, nossa, pô, quando aparece a Mulher Maravilha, cara, eu cheguei a ficar surdo. Começou aquele... Sim, foi bem desconfortável. Que porra é essa, velho? Tipo, não, cara. É um saco. Ah, mas. Era isso aí, né, galera? Era a presença aí. Até semana que vem. Terminando. Obrigado a presença nada, cara. Eu quero minhas 3 horas de volta. Cara. Esse podcast vai ter uma trilha só que vai ser. Sound of Silence. Eu pensei que fosse isso. Siga em frente. Olha para o lado. Vai ser Sound of Silence. Na hora que a gente falar o nome aleatório de algum personagem, vai aparecer um pá do nada. Isso seria a real experiência cinematográfica que foi que proporcionou Batman. Sabe os trailers do Nolan? Que tinha aqueles. Vai passando historinha. Pá, vai passando historinha. Pá. Esse é o Zack Snyder, só que o Zack Snyder ele não sabe ser sutil, então é pá, pá, pá, pá, pá. Se tiver o Sound of Silence, vai ter que usar esse imagem. É o Hello Darkness. Meu. Ah, e é isso aí, galera. Chega. Já gravou, falamos demais desse filme aí. Provavelmente vai continuar falando mal dele pelo resto do ano. Cara, esse é o novo Dark Knight Rises, saca? A gente vai sempre lembrar de alguma coisa assim, triste, Batman vs Superman. que fica só um tempão falando mal de Man of Steel, tá ligado? Já fica até a ideia pro nome do episódio, né, cara? Batman versus Superman dá um off bad vibe, porque, cara, só de gravar o podcast tá todo mundo aqui na bad vibe de novo, cara. Sim, eu tô louco pra acabar, cara, faz horas que eu já tô tendo, vou acabar. Tu continua falando mal do filme, chega, cara. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Abraço. Ou não. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. Ai! Siga em frente, olhe para o lado. Liga no mexiço da batida do cavaco. Ai! Cara, o trailer é um spoiler, cara. O trailer já mostra tudo do filme. Tudo. Vocês viram que. Esse trailer mostra tudo, como você Ai! Cara, o jeito, o modus operandi do meu pai, ao mesmo tempo que me irrita pra caralho, velho, me faz rir. Meu pai, desde que eu me entendo por gente, você vira pra ele e fala assim, passa na padaria, ele traz pão. Pão. Se aqui em casa só tiver farofa, vai ser pão ou farofa? Não traz recheio, traz não, é pão. Pão. Aí, come, é pão. Aí com o tempo a gente, né, passou a... Traz alguma coisa além do pão e tal. Aí ele traz pão e roupa. Aí eu acho que depois, assim, de uns 6, 7 anos, ele notou que eu não como rosca, saca? Aí ele começou a trazer pão, rosca e broa. Mas ele só traz umas 3, 4 broas que é só pra ele, porque eles acham que só ele come broa. Que sensacional. E ele vai só acrescentando, tipo ele não... E pra passar no pão, nada. Não. Não. É como tá todo mundo tentando fazer dieta, agora é pão integral, sabe? Ah, sim. Aí você fala, compra os dois, três. Ele vem e me traz cinco. O pão integral ele fica duro na metade do tempo do pão normal. Sim. Na metade do caminho, ele tá vindo pra chegar na tua casa. Já tá duro.